Olha, olha quem tá chegando com a rima favelada no território urbano, trazendo a melodia na guerra, na revolta, o grito africano que sangra na história. Olha, você me fez, me criou nessa trilha, viciou no crack os moleque aqui da vila, abriu minha ferida, explodiu todo o ódio, relata na TV o medo, o diagnóstico. A minha rima mixada é agressão, enquanto MVB o dançou lá no Faustão. É traição de quem só quis ganhar dinheiro, mentiu pras favelas do Rio de Janeiro. O mensageiro da ilusão se entregou, o ator da malhação de playboy é professor. A Globo adorou, aplaudiu, tu acha graça, aliado da história que faz nossa desgraça. Não faço rima limitada, mostra a cara, jogado na favela, inimigo deixou falha. Me deu droga, me deu arma, agora tenta me parar, invade meu barraco com a polícia militar. Vem com tudo pra encarar, eu sou do lado preto, os loucos possuídos com espírito guerreiro. Atividade rima aterrorizando. Olha, olha quem tá chegando. Olha, olha quem tá chegando com a rima favelada no território urbano, trazendo a melodia na guerra, na revolta, o grito suburbano que sangra na história. Olha, olha quem tá chegando com a rima favelada no território urbano, trazendo a melodia na guerra, na revolta, o grito suburbano que sangra na história. Olha, olha quem tá chegando, empunhando o microfone, sabotando o teu plano. Olha quem tá chegando, com a fúria da Sudeste, detonando a caixa preta, fabricada pelo rap. Olha quem tá chegando, invadindo a cidade, descendente africano, que assombra o covarde. Eu vi teu mundo fraco, inútil, fantasmagórico, a besta vacilando, quando mente pra si próprio. O laudo diagnóstico no cenário verdadeiro. Olha quem tá chegando e verbaliza o pesadelo. Massacre de Pinheiros, você que foi culpado, rebelião sangrenta, quatro decapitado, detento torturado sobre a tua constituição. Sua justiça é falha, joga pobre na prisão. Seu camburão da morte na quebrada circulando. Os presídios do Brasil tão lotados e sangrando. Olha quem tá chegando e denuncia. Teu avião pousando cheio de arma e cocaína. Joga tudo na favela, tua margem foi quebrada. Você perdeu o controle, sua filha é viciada. Se perde na balada, de alta classe. A 120 cheia do pó batendo tua Ferrari. É checkmate, teu veneno se espalhou, invadiu tua mansão, o implante do terror. Falou, saturou, tamo filmando. Olha, olha quem tá chegando. Aos guerreiros e guerreiras que ainda acreditam na revolução de outubro de 1917. Olha, olha quem tá chegando com a rima favelada no território urbano, trazendo a melodia na guerra, na revolta, o grito suburbano que sangra na história. Olha, olha quem tá chegando com a rima favelada no território urbano, trazendo a melodia na guerra, na revolta, o grito suburbano que sangra na história. Olha, olha quem tá chegando de gíria favelada, que pra ti não vale um conto. No mundo que é minha crente, 24 horas, não faz sentido, essa porra é foda. Me persegue no barraco, no trabalho. Sei que não sou santo e o único culpado. Sei que sou cobrado, família cobra alto. Sei que a matemática não fecha com salário. Sei que sem dinheiro sou tratado como um cão. Fácil foi entender o porquê da depressão. Decepção no coração de um favelado. Ninguém sabe, não sabe o que é que eu faço. Desço pro mercado, calculo alguns trocados. Plebeu favelado, no mundo do caralho. Gente igual a mim, nesse bairro aqui tá cheio. Parceiro só de pico, trampando pra burguês. Com a renda baixa por mês, é foda, né não? Como pagar a oitava prestação então? O desespero em silêncio, suicida, território é minado, gênio de armadilha. Eu deveria ter me dedicado mais, eu deveria ter estudado mais. Minha mãe sempre falou, me avisou desse mundo. Quase ninguém tem chance se não tiver estudo. É uma porta pro futuro, melhor, maior. Eu vacilei, não escutei, foi pior. Me sinto só num exército fantasma. Quem tá na guerra não pode baixar arma, não pode deixar falha ficar vacilando. Olha, olha quem tá chegando. Cada um do seu jeito, mas todos unidos